Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus amigos queridos, está começando mais um programa Amado Batista. Eu tenho comigo mais de 700 emissoras retransmitindo este programa diariamente. E tenho aqui comigo a grata satisfação de mais de 20 milhões de pessoas ligadas através do rádio, através da gente, né? Através do Edelson Moura, através do Amado Batista, através da Rádio Estúdio Brasil e de todos esses parceiros amigos que nos retransmitem todos os dias. É de uma responsabilidade enorme, né? A gente poder invadir a sua privacidade, a sua casa, chegar até o seu rádio. Muitas vezes você está aí na fazenda, no sítio, no carro, viajando, ouvindo rádio. E a gente vai falando daqui, você vai analisando daí. Muita gente diz assim, Edelson Moura está errado, Edelson Moura está certo. São estas situações que fazem com que o rádio se torne um veículo muito interessante, um veículo de comunicação muito dinâmico. Então eu quero cumprimentar todos vocês, dizer que eu não sou dono da verdade, mas que eu sou dono do amor. Eu prego o amor ao mundo, à humanidade, à bondade, à honestidade, à dignidade. É isso que a gente tem que pregar através do rádio. Ensinar para as pessoas o que é dignidade, o que é honra, né? Porque hoje está faltando muito, olha, muito, dá muito tempo que eu não vejo falar, ah, este político é honrado, este fulano é honrado. É, tá difícil. Como diz o meu compadre Samuel, é Delcio Moura, o quilo de homem mesmo, tá difícil o quilo de homem. E eu falo pra ele, tá mesmo, meu compadre Samuel, o quilo de homem tá difícil pra caramba. Vamos cantar, Amado Batista, tá só começando o nosso programa de hoje. E a música que o Amado traz é Fagulhas de Amor. Sorrindo, dos meus olhos vão saindo fagulhas de amor. Espero que entendas a mensagem de um minuto de coragem deste tímido cantor. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero te dar. Profundo, pra que possas entender a grande imensidão deste amor que este tímido cantor está sentindo por você. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero te dar. Este amor que é eterno, é antigo, é moderno, não vai nunca se acabar. No amor a gente se dá por inteiro, no mundo não há dinheiro que amor possa comprar. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tem uma ouvinte nossa chamada Eliette. Ela não me fala aqui qual é a cidade dela. E ela me faz uma pergunta pelo WhatsApp. Eu vou responder para a Eliette. Ela diz assim: Adelson Moura, eu interesso em comprar o óleo de avestruz, mas eu tenho dúvida. Quanto custa? E ele é de tomar ou de passar no ferimento? Muito bem, eu vou... quanto custa? Você vai ver no nosso site, Eliette. www.saudecombeleza.com.br. Agora, respondendo a sua outra pergunta: ele é de tomar ou de passar no ferimento? Você pode tomar, porque o óleo de avestruz, ele é um cicatrizante natural. Os ômega 7, eles são cicatrizantes. Eles são ótimos cicatrizantes, tá certo? Agora, preste atenção. Quando a pessoa toma e passa também no ferimento, a cicatrização é mais rápida. Então você pode umedecer um algodão, passar no ferimento que você tem, ou então, se o ferimento permitir que você passe o dedinho e tal, para passar o óleo em cima do ferimento, legal mesmo. Existem muitos casos que as pessoas não conseguem encostar na pele. Para isso, existe o óleo de avestruz Supremo Spray. Ele tem em spray. Aí você espreme, bate assim na ferida, não é? No ferimento. E aí você vai ver que o processo de cicatrização é mais rápido. Quando a pessoa se queima, tem uma queimadura, que às vezes a queimadura fica aquela dor insuportável, a pessoa fica, ai meu Deus, oi meu Deus, e tal, o óleo de avestruz, apesar dele ser um alimento natural, ele também é muito bom para a queimadura. Então você, por exemplo, está fazendo um arroz, né, para o marido, cozinhando um feijãozinho para o compadre, aí você queimou na panela, corre! Pega o óleo de avestruz, correndo que eu me queimei, entendeu? Então ele é ótimo para esses casos também. Olha, minha amiga, muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa do Amado Batista. É Eliette. Da próxima vez, amiga, você manda dizer para mim: Adelson Moura, eu sou de tal cidade, né? Meu nome é tal, tá? É o nome e sobrenome também, que você não mandou, só mandou o primeiro nome aqui para mim, ok? Eu fico aguardando breves comunicações suas aqui comigo. Não faça jamais como eu fiz, Franklin Russo. Toque esta música bonita aí do Amado Batista no nosso programa. Foi lá pelos anos 60, o mês eu nem me lembro mais. Eu andava a noite adentro à procura de amor e de paz, e fui parar num bordel, lugar distante do céu, morada do Satanás. Parece que foi um castigo, de fato não me controlei, ao ver aquela mulher linda sentada na mesa do canto. Me envolvi em seus encantos, por ela me apaixonei. E por orgulho ou vaidade, eu nunca contei pra ninguém. Temia a língua do povo, temia a sociedade, e fui levando esta paixão sempre na obscuridade. Porém, um dia lá cheguei pra me encontrar com ela. Não vendo ela no salão, por ela procurei. Fiquei sabendo que ela estava no quarto vendendo o amor que eu neguei. Me vi completamente louco, de arma na mão. Quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão. Não pude fugir da justiça, o preço do amor eu paguei na prisão. E depois de tantos anos, eu já cumpri minha sentença. Hoje estou livre das grades, mas preso pela consciência, por matar um desconhecido na mais completa inocência. Portanto, meu prezado amigo, se acaso lhe acontecer de amar uma mulher da vida, você nunca deve esconder. Não faça jamais como eu fiz, matar uma pobre infeliz pelo amor que ela foi vender. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. É muito bacana e muito gratificante receber as mensagens dos nossos amigos, mensagens de ouvintes de várias partes do Brasil que ouvem o Edelson Moura todos os dias. E às vezes eu fico aqui colocando essas mensagens para vocês, até mesmo para que a pessoa que mandou a mensagem possa também ouvir a participação, né, aqui no programa do Amado Batista. Vamos ao nosso quadro aqui, O Povo Fala. Boa noite. Já mandei vários recadinhos no WhatsApp. Eu acredito que você até hoje não visualizou. Sou sua ouvinte número um. Não perco o programa. Assisto todos os dias e moro aqui em Barra do Rio Grande. O seu programa passa das 5 às 6. Oi, amor. Das 5 às 6 da tarde. E é só músicas de Amado Batista. Adoro as músicas dele, adoro as suas músicas também. Inclusive, eu tô querendo muito o CD seu, mas ainda não consegui com alguém aqui na minha cidade pra me tirar pelo menos uma cópia. E amo demais seu programa, amo de paixão. Adoro ver tudo que você tem a falar de bom. Você só fala coisas boas, você eleva o astral de qualquer um, é maravilhoso, é gratificante. Eu adoro mesmo o seu programa. Quando você visualizar, ouvir esse áudio, aí manda um alôzinho aqui para minha cidade, de Barra do Rio Grande. Eu me chamo Luzia, eu moro aqui na Praça do Rosário, próximo ao Fórum. E é assim, fé em Deus. Continuar sendo sua ouvinte apaixonada. Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom. Abração pro amado também. Curta as músicas dele, tem um monte de CD, de MP3, de pendrive, enfim. Tchau, um beijão, fica com Deus, tudo de bom. Obrigado, Luzia. Olha, depois de uma mensagem dessa aí, o Edelson Moura tá aqui, todo emocionado. Rapaz, que é isso? Que é isso? Eu só de ouvir você falar, sem mesmo lhe conhecer pessoalmente, eu já tô aqui apaixonado também por você, assim, pelo seu encanto, né, de mensagem que você mandou pra gente. Como pode, rapaz, tanto carinho assim pelo Edelson Moura? Obrigado, Luzia. A você, a todos os nossos amigos aí de Barra do Rio Grande, vai o nosso abraço, o nosso afeto, o nosso muito obrigado a todos pela audiência. Pessoal da rádio de Barra do Rio Grande, obrigado, meus colegas, obrigado. Tá vendo aí a alegria e a satisfação que vocês estão levando para os nossos ouvintes? É assim, rapaz, o rádio é o rádio. É isso aí, levando alegria, irradiando contentamento nos corações das pessoas. É, eu vou colocar agora, Luzia, o Amado Batista para cantar. Você coloca o ouvido aí bem perto do rádio, porque essa música é assim. É como se ela fosse endereçada para você especialmente. Porque a sua mensagem para mim foi realmente chocante. O amor não é só de rosas. Obrigado, Luzia! Será que eu estou sonhando? Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando. Ainda não chegou a hora. Se é verdade, eu não sei. Pois ouvi alguém dizer que você pega a mala e chora porque fui te conhecer. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Pare um pouco pra pensar, nosso tempo é precioso. Quero apenas te lembrar, eu que sou um ambicioso. Espero que você entenda as minhas explicações. Não troco você por nada, nem que eu tenha razões. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Pois eu sei que separar não resolve o nosso caso. O negócio é controlar. Vem correndo num abraço. Correndo sei que não veio, mas aceitou os meus carinhos. Foi o fim do desespero. Já não vou ficar sozinho. Fomos viver nossa vida de amor, versos e prosas. Toda vida tem espinhos, o amor não é só de rosas. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nós sabemos, meus queridos amigos, que o país vive uma situação muito delicada com relação aos desempregados. São muitos pais de famílias que estão perdendo seus empregos. E esses pais de famílias que muitas vezes ficam 6 meses, 1 ano, batendo cabeça, sem encontrar mais o mercado de trabalho, eles ficam assim, sem saber o que fazer. Porque para um pai de família não tem coisa pior, não tem coisa mais humilhante do que ele não ter o seu sustento, não é porque o país vai mal, porque o país não vai bem. É humilhante, é muito ruim mesmo. Quando o país está bom, então nós temos empregos, nós temos trabalho para o povo, etc. e tal. E isso, ao longo dos anos, foi sendo trocado, né? Os empregos foram sendo substituídos pelos privilégios. Então, o que é isso? Os privilégios. Os companheiros foram sendo protegidos. É manifestante ganhando 2.000 por mês só para ser manifestante. É sem terra ganhando 3.000 por mês para ser sem terra. E o dinheiro do país, ele vai acabando, né? Vai sendo destinado a um monte de gente que não está trabalhando. E a parte das pessoas que estão trabalhando estão sendo sacrificadas, porque o mercado de trabalho vai se extinguindo, vai ficando extinto. Porque o dinheiro começa a sumir do país, começa a desaparecer do país e começa a circular na mão de poucos, na mão dos companheiros, né, que vão levando essas fortunas brasileiras para outros horizontes, para outros países, para outros lugares. Então, somos uma nação hoje literalmente quebrada e ninguém tem coragem de dizer, ninguém tem coragem de falar. Vamos acordar. O país está quebrado, quebraram o país, roubaram todas as nossas riquezas, todas as nossas fortunas, levaram para outros países, para outros caminhos, os ladrões levaram, as quadrilhas, todo o nosso dinheiro para países, paraísos fiscais, para Cuba, para Venezuela, para não sei para onde, para os infernos, levaram tudo e deixaram aí agora todo o caos para a sociedade e para a população brasileira. Temos saúde que presta? Responda para o Edelson Moura. Temos atendimento público de saúde bom? Ótimo, tá bom para você? Tá legal? Continuemos assim então, do jeito que tá. Tem uma educação, escolas, professores, mestres, educação de primeiro nível? Tá bom assim? Ou vocês estão satisfeitos com educações sexuais? Educações sexuais nas escolas. Vocês estão contentes que os seus filhos, aos 6 anos de idade, aos 5 anos, estejam sendo praticados, ensinados a praticar sexo, sexo não sei de quê, sexo anal, sexo oral, sexo não sei o quê? Vocês estão satisfeitos com esta educação que estão dando para as nossas crianças nas escolas, com as cartilhas que estão sendo distribuídas pelo Ministério da Educação e Cultura, ou as cartilhas que ensina para uma criança de 10 anos a masturbação, de 5 anos, de 6 anos, ensina a masturbação? Você acha que sim? Esta é a educação que as nossas crianças precisam? Vocês estão satisfeitos? Então é isso. Se estão, não precisa mudar absolutamente nada, continuemos assim. Mas se vocês não estão, somos nós, são vocês, somos nós, todo mundo junto, que consegue mudar. A eleição está chegando. Tá vindo aí. Agora você vai receber visitas e mais visitas na sua casa. Esperem que eles estarão aí, pedindo voto, para vocês votarem, elegerem. Não vai demorar, não. Eles vão chegar aí nas portas de vocês. Só que eu pediria que quando chegassem aí, vocês ficassem espertos e lembrassem do Edelson Moura, que nós precisamos valorizar o nosso voto. É ele, o segredo tá é nele. Vamos trazer agora mais um sucesso do Amado Batista, Perdão Meu Bem. Música.

São João dos Patos tem sido uma cidade que tem mandado mensagens assim, uma atrás da outra, de maneira fantástica. Eu quero parabenizar os meus queridos amigos da Rádio Sertão FM, meus queridos diretores, meus colegas. Parabéns a vocês pelo grande sucesso desta rádio e pelo grande sucesso do programa do Amado Batista. Eu não sei se cabe aqui, aproveitando a mensagem da Francis Naura, se cabe uma ousadia do Edelson Moura de perguntar se vocês já estão passando aí também o programa Ligação Nacional. Eu gostaria muito de saber, porque na verdade a gente disponibiliza os programas da gente e nós não sabemos qual a rádio está transmitindo, qual a rádio que não está, a gente fica naquela dúvida. Então eu não sei ainda se os meus colegas aí estão retransmitindo também o programa Ligação Nacional na cidade. Se não tiver, eu quero tomar uma liberdade aqui de pedir para vocês também presentearem o público aí de vocês, da nossa rádio Sertão, com o programa Ligação Nacional. E se já estiverem retransmitindo, muito obrigado, né? Obrigado à Rádio Sertão. E vamos mais uma vez, amigos, colocar o Amado Batista para cantar. Ele traz o sucesso que a nossa querida Francis Naura pediu, Menininha. Não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Já chega, amor, pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Se você quis só me dar um castigo, já chega, amor, pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil, Edelson Moura. Tem um registro que eu preciso fazer no nosso programa, porque há duas semanas atrás, uma semana e meia atrás, nós perdemos um dos maiores nomes do rádio e da televisão brasileira. Perdemos o nosso colega Berto Filho. Para vocês que são jovens, não vão assim conhecer, não vão saber de quem o Edelson Moura está falando. Mas aqueles que têm a minha idade, aqueles que assistem a TV Globo, ou assistiam a TV Globo na década de 70, na década de 80 e até mesmo na década de 90, vocês, claro, que se lembram do Berto Filho, que era apresentador juntamente com Cid Moreira, Sérgio Chapelém. Ele fazia os sábados e dividia bancada com estas feras da nossa, dos nossos telejornais, estes grandes mitos, né, do jornalismo brasileiro, como Berto Filho, Sérgio Chapelém e também o nosso queridíssimo Cid Moreira. São colegas, são amigos de profissão, colegas de profissão e amigos também, né, porque estas pessoas, elas marcaram muito em nosso meio, em nosso público de televisão, sobretudo nos telespectadores da TV Globo. E há uma semana e meia, nós tivemos a morte do Berto Filho. Ele nos deixou. Faleceu aos 75 anos de vida, aos 75 anos de idade. O Berto Filho perdeu a sua esposa, e ele era uma pessoa muito, como é que se fala? Era uma família muito assim, uma esposa muito amada, muito querida por ele, e ela também gostava muito do seu marido, que era o Berto. Acontece que, infelizmente, a esposa do Berto Filho faleceu, e logo a seguir ele entrou num estado de choque. E veio também a falecer recentemente. Eu fiquei triste por dois motivos. Eu fiquei muito triste mesmo. Por dois motivos. Pela morte de um colega, pela morte de um amigo, que eu não posso deixar de registrar, porque foi um companheiro que emprestou a sua voz e o seu talento para levar a população do mundo as notícias, as informações do jornalismo da TV Globo. E também porque a minha tristeza também foi profunda, porque o nosso colega Berto Filho terminou seus dias de vida no asilo. E eu, sinceramente, vocês vão dizer assim: mas Edelson Moura, qual é a indignidade de se morrer no asilo? Eu acho que não é indignidade. Os asilos também têm as suas dignidades. Eu não sou contra. E também não sou a favor que os filhos, não é, ao verem um pai, uma mãe, não é, doentes, que poderiam cuidar, né, da amor, afeto, consigam. Isso é o que eu não aceito. Claro que se a pessoa não tem filhos, não tem parentes que possam cuidar e etc., então realmente o asilo representa toda a dignidade para essas pessoas, que elas recebam esta dignidade, este amor, esse carinho, esta ternura que os nossos idosos, sem sombra de dúvida, recebem nos asilos. Eu, mais do que ninguém, posso dizer para vocês, eu conheço a realidade dos asilos, porque na minha cidade tem asilos, eu frequentava, eu visitava. E em quase todas as cidades que eu viajo, eu peço que me levem aos asilos dos idosos. Então, eu quero depois, daqui a pouco, voltar a falar deste assunto, porque ele é de muita importância para todos nós. Vamos cantar mais uma música do Amado Batista, Separação. Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos.

Então, meus amigos, eu volto agora a falar sobre os nossos idosos. E o meu recado é para os seus filhos. Os filhos, né? Sobretudo os filhos. Quem já não teve problema com o papai e com a mamãe já no final da vida? Eu tive problema também com a minha mamãe no final da vida, porque não é fácil. Nós temos os nossos afazeres, o nosso dia a dia, a nossa família para cuidar e etc e tal. Nós sabemos disso. É muito complicado, é muito difícil. Mas nada que um filho ou uma filha, ou vários filhos, não possam superar. O pai e a mãe, quando envelhecem, grande parte de nossa sociedade considera aquilo um drama, um problema. Meu Deus, que problema na minha vida. Meu pai está dando muito trabalho. Meu pai assim assado. E você ouve isso dos próprios irmãos. E às vezes os irmãos se reúnem. Não, vamos jogar num asilo, a gente leva para lá. E como se asilo fosse lugar de lixo. Não. Asilo também é lugar de dignidade, porque ali estão pessoas cuidando de seres humanos com todo carinho, com todo afeto. Gente, eu visito os asilos. Eu conheço esta realidade e sei também das grandes dificuldades que eles enfrentam. São muitas as dificuldades que os nossos asilos enfrentam. Mas então, a gente observa que vem crescendo a cada dia e os asilos não estão dando conta de tantos idosos que são desviados e jogados para os asilos, muitas vezes sem ter necessidade. Nós já tivemos a oportunidade de, nessas visitas que fazemos, encontrarmos senhorinhas lúcidas, inteiras, impecáveis. E a gente pergunta: mas a senhora está tão bem, a senhora está tão bonita, tão saudável, por que seus filhos lhe trouxeram para cá? Pois é, Delson Moura. Me trouxeram para cá porque queriam vender a minha casa antes que eu morresse. Oh, Deus. Oh, Deus. Meus amigos, vocês sabem o que é arrancar um idoso da sua própria casa, do seu próprio lar, do seu chão, do seu teto? Vocês sabem o que isso representa? Eu tive uma tia minha que fizeram esta covardia com ela. E durante muitos anos, eu ouvia da minha tia, apesar de a gente ter levado para dentro da nossa casa: não, minha tia, venha morar com a gente. Apesar disso, todos os dias a minha tia falava: meu Deus, por que que eu não estou no meu lar? Por que eu não estou na minha casa? Porque os filhos, muitas vezes, por ganância, por dinheiro e às vezes também por safadeza, levam os seus pais, as suas mães, para estas casas, para estes asilos. Eu aqui quero mais uma vez dizer para vocês: não tenho absolutamente nada contra os asilos, pelo contrário, eu amo os asilos, eu adoro as pessoas que se doam para receber essas criaturas. Mas não é justo filhos, ainda com pais saudáveis, mães saudáveis, pela ganância de herança, de casa, de patrimônio, de carro, não vamos levar, a gente joga lá, entendeu? E a gente se e vende a casa. É. Eu já falei para os meus filhos: se forem fazer isso comigo, enfiem um punhal no meu peito, me mate, mas não façam uma coisa dessa comigo. Não me arranquem do meu lar, da minha casa, sem que tenha a necessidade veemente de que isso seja feito. É difícil,